Olá, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia para você que vai ler esta matéria aqui no Paraíba Society. Olha só, no interior de São Paulo, 8 trabalhadores paraibanos, incluindo moradores da cidade de Teixeira, foram resgatados de condições análogas à escravidão. Eles haviam sido recrutados com promessas de emprego digno, sempre isso acontece, né? E alojamento e alimentação. Mas ao chegar, encontraram uma realidade cruel. Jornadas exaustivas, salários atrasados há 3 meses e moradia precária, sem energia, com colchões no chão e camas infectadas de percevejos. A operação, conduzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Ministério Público do Trabalho, garantiu o retorno seguro dessas pessoas à Paraíba. No total, serão pagos quase R$400 mil em indenizações e rescisões. A empresa responsável pela obra foi declarada inidônea e o contrato com a Prefeitura de Franca foi rompido. Um triste lembrete, né? De que mesmo no século XXI ainda há quem explore a dignidade humana. Isso aconteceu ali em São Paulo e fico alerta aí para pessoas que chegam aqui para contratar paraibanos para ir para São Paulo. Cuidado! E fica aqui o Paraíba Society com mais um informativo para você. Um abraço!